Então, o nosso tema hoje, tema de gente grande hoje, casamento. Todo mundo sabe o que é casamento, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho e tentar trazer algumas informações. Conceito de dicionário nos diz que casamento é união voluntária entre duas pessoas que desejam constituir família, formando um vínculo conjugal. Nem sempre foi assim e às vezes não é assim, mas esse é o conceito. União voluntária, ou seja, nós decidimos nos unir por vontade própria. Já é um ponto importante, né? Porque não tem como dizer que desejam constituir família. O objetivo do casamento é a constituição de uma família, mesmo que seja só entre dois elementos. O casal, apenas, é uma família. Formando um vínculo conjugal. O que é vínculo conjugal, nesse caso? Quando nós decidimos, de forma voluntária, essa união, o que nós estamos testemunhando ali? Nós estamos declarando de uma forma que não precisa ser escrita. Através dessa constituição de família, as nossas obrigações, os nossos deveres para com esse ambiente, que nós vamos nos esforçar para que aquele desejo mútuo ele tenha sustentação. Propósito de estar junto. É por isso que nós nos unimos, né? Porque nós queremos estar juntos, um do outro, formando então esse alicerce forte que é o casamento. Dentro desse conceito, tem uma palavra muito importante, que é família. Constituir família. Então, a gente foi lá e buscou também o que, que é família. A gente sabe, né? Todos nós fazemos parte de pelo menos uma família, que é a família que nos trouxe, e muitas vezes já formamos outra. Mas o que, que é família? Alicerce que nos sustenta. Esse é o começo. Local de amor e felicidade onde aprendemos valores imprescindíveis. É verdade, né? É o alicerce que nos sustenta, porque sempre que a gente precisa, para onde a gente corre? Para aquele alicerce forte, para aquela base sentimental, psíquica, que nos dá sustentação. É isso que forma o alicerce. Sustentar. Local de amor e felicidade. É onde nós aprendemos a desenvolver ainda de uma forma quase rudimentar, poderia dizer, o que, que é o amor. Jesus diz que a família terrena, a nossa pequena família, é um ensaio para que nós aprendamos a amar a grande família. Se fala tanto de família universal, que somos todos irmãos, mas nós ainda não nos vemos dessa forma, porque ainda temos que aprender naquele círculo pequeno que é da nossa casa. E termina dizendo, onde aprendemos valores imprescindíveis. O tal mundo melhor que nós ansiamos todos, que nós desejamos, ele precisa de formadores, cidadãos, pessoas, indivíduos, somos cada um de nós. Então, esses valores para esse mundo que nós queremos que seja o mundo melhor, eles são aprendidos não só, mas primeiramente dentro da nossa casa. Quantas vezes a nossa mãe nos repete a mesma orientação? Não faz isso, ou faça assim, seja assim. Quantas vezes? Quando a gente é pequeno, a gente meio que não dá muita bola, né? Mas fica guardado aqui dentro. E quando a gente se torna adulto, principalmente quando nós nos tornamos pais ou mães, aquilo vem à tona. Aquele conceito, ele se reproduz através da nossa nova casa. Essas famílias, esses sistemas de casamento, a gente sabe que, além de virem mudando, ele é diferente em lugares. Existem culturas que são completamente diferentes da nossa. Mas nós temos que caminhar todos o planeta numa convergência única, igual. Porque existem questões que são primordiais e que não podem ser de um jeito aqui e de outro jeito ali. Então, o que, que eu digo? Tem lugares que aceita a poligamia, mas ela não é certa, não é correto. Porque ali existe um interesse totalmente diferente do que esse que está contido no conceito. Mas a gente vai adiante. Sem contar que o núcleo familiar é o que favorece a questão espiritual. Como é que nós reencarnamos? Através de uma família que nos recebe, que nos aceita, que nos permite a geração de um corpo físico para que nós, espíritos, possamos, então, ter uma reencarnação. Ah, mas isso é possível sem casamento? É. Mas qual de nós gostaríamos de ter, de renascer, por exemplo, sem uma família? Existe? Existe. Mas quem gostaria? Nenhum, né? A presença de um pai, de uma mãe, de um irmão, de irmãos, de avós, tios, primos, o núcleo todo, é importantíssimo nessa nossa formação. É isso que nos dá aquele alicerce que fala no conceito. Quanto mais forte for esse núcleo, mais forte é esse alicerce. Melhor nós seremos, melhor teremos condições na nossa vida, das coisas que nós nos projetamos a fazer, porque temos esse amparo, essa sustentação. E aí, vira e mexe surgem, não é informação, mas opinião, dizendo que o casamento é um sistema falido, fracassado e que tende a terminar. Talvez você já tenha ouvido isso. Isso é tão antigo, esse tipo de coisa, que lá no Livro dos Espíritos, que tem 170 anos, ele já tem uma pergunta sobre isso. Pergunta 696, ele pede assim, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Qual seria o efeito se não existisse mais casamento? E quando eu falo casamento, não é o casamento no papel, o casamento religioso, o casamento de união. Estamos falando de união. A resposta é desse tamanho aqui, ó. É o retorno à vida animal. É um retrocesso, é como se fosse uma volta ao primitivismo nosso. Então, de que forma que nós evoluímos? Através de algumas práticas que a sociedade nos fornece. Uma delas é o casamento. Porque quando nós somos filhos, nós seguimos normas dentro da casa dos nossos pais. E muitas vezes nós achamos que casando, nós teremos a nossa casa e faremos o que nós queremos. E aí nós nos surpreendemos porque as coisas não são bem assim. Ou seja, são duas pessoas, muitas vezes, com vontades diferentes. E se nós não ajustarmos isso, o casamento acaba. Não vai para frente. Então, esse modelo, ele requer muita renúncia, muita aceitação, muito respeito e muitas outras virtudes e qualidades que nós vamos desenvolver através desse laço. E aí a gente pensa também, falando brevemente sobre isso, como é que as coisas acontecem, como é que nós nos encontramos dentro da reencarnação, né? Ah, digamos que nós tenhamos projetado lá, enquanto espíritos, de nos encontrarmos e nos unirmos. Às vezes é fácil, porque nós estamos muito próximos. Às vezes nós estamos em distâncias geográficas muito longes. Mas a lei da atração, ela faz com que nós nos encontremos no decorrer da nossa vida. E esse encontro, ele é tão forte por causa do nosso passado, que nós muitas vezes decidimos, vamos tentar. Não é algo pensado, racional, né? Mas é algo muito mais forte que está no nosso íntimo. Nós nos juntamos novamente para tentar, dentro dessa proposta que é a encarnação, colocar em prática uma lei que é grandiosa e que todos nós estamos submetidos, que é a lei do amor. O aprendizado mais doce que nós podemos ter é através da lei do amor. Lei do amor que começa de dois nossos pais, que que nos aceitam nos receber, nos aceitam nos criar, nos aceitam se doar para nós, continua através, no decorrer da nossa vida, de todos aqueles que nós encontramos, aí eu cito os professores, que têm um papel fundamental, que nos fornecem não só a cultura, mas muitas orientações sentimentais, emocionais. E assim vai. Ao longo da vida, nós não terminamos nunca de aprender, porque nós temos muito o quê. A vida, ela tem essa capacidade de, em cada situação pequena, trazer um aprendizado, um ensinamento. A gente só precisa estar atento. Estar atento, estar consciente de onde nós estamos, do que nós estamos fazendo, para poder entender esses recados. São como recados, né, que são trazidos. Cada pessoa, por mais breve que seja a participação dela na nossa vida, ela nos deixa alguma coisa. Às vezes a gente acha que são coisas negativas, mas são interpretações. O negativo e o positivo, nesse caso, são interpretações que nós damos pelas nossas experiências. Mas ela deixa alguma coisa. E se nós soubermos aproveitar, a gente usa isso para evoluir, para crescer. Teria bastante coisa para falar sobre casamento, né? Experiências, então, piadas até. Tem até piadas que dizem que o casamento é um mal necessário. E realmente, né? É um mal necessário porque... Mal não. Mal porque corta as nossas asas, aquilo que nós queremos fazer. Mas é necessário, porque é só assim que a gente cresce, que a gente deixa as brincadeiras e parte para coisa séria.